que o coração só quer você. Ficam sempre nas lembranças nossos momentos de amor. Se a maré me leva pra você, nesse reggae eu vou. Reggae music, vai! Marley, traz o meu amor nesse reggae. Eu danço nesse embalo, me leve. Eu chamo, clamo por você. Vem amor, vem me ver. Marley, traz o meu amor nesse reggae. Eu danço nesse embalo, me leve. Meu céu azul, meu bem querer. E nada faz eu te esquecer. Vou no embalo, vou no reggae, e o coração só quer você. Ficam sempre nas lembranças nossos momentos de amor. Se a maré me leva pra você, nesse reggae eu vou. Reggae music, vá! Marley, traz o meu amor nesse reggae. Eu danço nesse embalo, me leve. Eu chamo, clamo por você. Vem amor, vem me ver. Marley, traz o meu amor nesse reggae. Eu danço nesse embalo, me leve. Meu céu azul, meu bem querer. Não dá pra esconder. Saudade pega a gente, olha o que faz. Com a vontade de te ver e o coração já pede mais. E mais, e mais, e mais. Marley, diz, traz o meu amor nesse reggae. Eu danço nesse embalo, me leve. Eu chamo, clamo por você. Vem amor, vem me ver. Marley, traz o meu amor nesse reggae. Eu danço nesse embalo, me leve. Meu céu azul, meu...